despede, a luz se esvai. Meus olhos como estrelas não estão mais lá. Sonhos que flutuavam agora se vão. Entre as sombras do passado escuto a canção. E mesmo na desilusão eu vou dançar sob o céu. Cada tom do pôr do sol traz um novo véu. O amor pode se perder, mas a vida vai me ensinar que todo fim é um começo. Eu vou me reerguer, vou me encontrar. As lembranças queimam, mas não me vão ferir. A brisa traz esperança, um novo porvir. Caminhos que se cruzam, eu sigo a andar. Em cada passo firme, posso me amar. E mesmo na desilusão, eu vou dançar sob o céu. Cada tom do pôr do sol traz um novo véu. O amor pode se perder, mas a vida vai me ensinar que todo fim é um começo. Eu vou me reerguer, vou me encontrar. Estarei pronta pra sonhar. As cores da aurora vão me guiar. E mesmo na desilusão, eu vou dançar sob o céu. Cada tom do pôr do sol traz um novo véu. O amor pode se perder, mas a vida vai me ensinar que todo fim é um. Eu vou me reerguer, vou me encontrar nas cores do pôr do sol, renascendo em cada lar. Com a força do amor, eu aprendi a voar.